tudo que vem não conto. Só quero o dia pra poder cantar o que passei a noite compondo. Vem a resposta no combo, conta só pagar. Pra apontar não apagar, apontar na sua cara não vão tirar meu sonho. Cada vez mais alto, cada vez mais alto pra tirar seu sono. Sei que não sou santo, é por isso que eu canto. Cada vez mais alto, cada vez mais alto não tira o som. É por isso que eu canto, é por isso que eu canto. Sinto que esse é meu último trago, acelerando a 120 no carro. Pista vazia, mas a mente cheia, com promessa de um futuro pra que a gente creia. Cansado dessa hipocrisia, peguei meus problemas, eu fiz poesia. E se a morte me quer hoje, respondo não tô pronto, volte outro dia. É que eu quero comprar uma casa, morar com minha mina, ter estabilidade. É que eu quero desbravar o braço, só com minha rima, mostrar habilidade. Tenho comigo, lagoa e DZ, não conto com a sorte, mas isso ele disse. Tenho alguns sonhos nesse CD, só como conversando nas mãos de Euridice. Minha mãe tá guiando os meus passos, e é por isso que eu tô pelo rap fim. Prometi a meu pai não conhecer o fracasso, larguei o rodeio, mas carrego o faroeste em mim. Tudo que vê não conto, só quero o dia pra poder cantar o que passei a noite compondo. Vem a resposta no combo, conta só pagar. Pra apontar não apagar, apontar na sua cara não vão tirar meu sonho. Cada vez mais alto, cada vez mais alto pra tirar seu sono. Sei que não sou santo, é por isso que eu canto. Cada vez mais alto, cada vez mais alto não tira o som. É por isso que eu canto, é por isso que eu canto. Junto que vivi, vim compor. Vai que vira um troco, gata fica um pouco. Se eu não tô rimando, fico louco. Minha alma grita, mano, eu fico louco. Tudo que vai já foi, não deixa pra depois. Onde o pai me pôs, toda moleca que já viu de tudo antes do 18, o bagulho é doido. Talvez por isso que a gente cresce querendo algo novo. Só no... Desde cedo aprendi a ver o mal no olho, sem querer o mal do outro, só bem dos meus. Não importa o dia, sorrindo igual cesta, agradecendo Deus. Já que a gente vive tanta fita que não acredita, seu parça se foi, sua mina engravida, os caras se dividem, seu sonho de vida tenso. Cabeça erguida, o que penso, divide espaço com aviões da TAM. Te prometo, mãe, descanse de van e mandar de pros mano um tanto de can. Que hoje tô tão alto, posso ver amanhã mais. Não conto, só quero o dia pra poder cantar o que passei a noite compondo. Vem a resposta no combo. Posso apagar, pra apontar não apagar. Apontar na sua cara não vão tirar meu sonho. Cada vez mais alto.